Navegador sem paz, meu coração que deixa o cais e vai sem direção em busca de emoção a navegar por navegar. Solto na imensidão do mar, terra distante, meu peito amante é um navegante que vai. Canoa, a paixão é uma canoa. Com meu coração na proa, a serviço da coroa de minha alma que é Lisboa. Ai, navegador, navegador que vais num mar em vão, deixando a da solidão, atrás de uma ilusão a navegar por navegar dentro da escuridão do mar. Amor ardente que leva a gente ao continente que atrai. Vai no mar da vida à toa, contra o tempo que se escoa, quer pousar em terra boa, como um pássaro que voa. Ai, conquistador, navegador. Paixão é uma canoa, com meu coração na proa, a serviço da coroa de minha alma que é Lisboa. Ai, navegador, navegador que vais no mar em vão, deixando da solidão, atrás de uma ilusão a navegar por navegar dentro da escuridão do mar. Amor ardente que leva a gente ao continente que atrai. Vai no mar da vida à toa, contra o tempo que se escoa, quer pousar em terra boa, como um pássaro que voa. Ai, conquistador, navegador sem paz, meu navegador. amor que vais no mar em vão. Navegador, navegador.